A partir desta quarta-feira, os moradores da região do Profilurb 2, em Foz do Iguaçu, estão com horário ampliado de atendimento na unidade de saúde do bairro. Com mais 4 horas diárias para a realização de consultas, o local passa a funcionar das 7 horas da manhã às 11 horas da noite. A mudança deve solucionar um antigo problema de superlotação da unidade, que realiza cerca de 3 mil consultas por mês de moradores de outros 7 bairros da região. O secretário municipal de saúde, Charles Bortolo, comenta sobre os objetivos da ampliação. O motivo e até o objetivo da ampliação desse horário no Profilurb 2 é justamente por causa da demanda e também pelo deslocamento que a população tem que fazer dessa região até a UPA ou PA Morumbi à procura de atendimento no horário noturno. Nos nossos levantamentos, há uma grande procura dessa região nesse horário, principalmente de mães que procuram a parte de pediatria e de pessoas que trabalham e não têm como chegar a unidade de saúde a tempo para ser atendido. Então a gente vem suprir essa demanda de atendimento, inclusive até uma promessa de campanha do próprio prefeito de estender esse atendimento para essa região. Vai ser das 19 às 23 horas, 2 médicos estarão atendendo nesse período, a farmácia também vai estar atendendo, vacinação e odontologia também. A unidade básica de saúde do Profilurb 2 tem uma demanda de aproximadamente 2.500 famílias cadastradas nas áreas com cobertura de agentes comunitários de saúde. Entre os serviços prestados estão a coleta de exames e especialidades como psicologia, odontologia, ginecologia e pediatria. Vassi Álvaro, para a CBN Foz.